fica de bounce, bounce. Desce o gole e as cons, eu play a Sway Shop. 4,20 o ring, o brinde ao bolinho. 3P, banca RTP, S, a fuga, QAP. Do Arkansas ao green, green, green, green, green, green. Errou, perdeu, cê sabe, eu sei. Não foi agora que causei distúrbio lobotômico na cabeça de vocês. Plantei, criei, usei mais um whisky escocês e vomitei todas as respostas na cabeça de vocês. Hey! Perigou, perigou, perigou, perigou, perigou, perigou. Peso na batida, alguém me guelou. Liguei logo o Léo, malaco que sou. Até Militin já abordou. Ao beat de Bad Boys, Black Rumble. Mesclando ao parça flow. Rebei pra essa rede, chegou caçando as mais. Vendes que tentam. Escape de mestres que cerimônia social sentam. Se se posse, roubou o espaço da lasanha. Prelúdio, chatline com a Maria Joana. As mentes criam, criam, criam. Um vírus de alma gelada. E eu fico vivo nisso como uma bomba. Alojado os paparazzi. E uma nação estragada. E isso é só o início de uma era escancarada. Vigaristas, assassinos, bicheiros, homicidas, causadores de intriga. Sob um efeito de um carisma, faça seca no deserto. A praga de libélula reinicia o sistema e a sentinela se rebela. Invasão é a nossa missão. É através do som, desse pés pelos papéis. Invasão é a nossa missão. É através do som, desse pés pelos papéis. Invasão é a nossa missão. É através do som, desse pés pelos papéis. Invasão é a nossa missão. É através do som, desse pés pelos papéis. Algo se constrói, o mesmo produto suportando o vício. E de início já se destrói. Ninguém é super-herói, conforme o natural. Me baseio na raiz, oposto ao boçal. Porque eu nunca fui local, mas ando com senso bom. Quem sabe chegar, ultrapassa a barreira do som. Atravessando esse ar, antes do pulso parar. Sempre dando orgulho do barulho que minha mãe vai escutar. Antes de tentar criticar, tenta observar. A vida na batida é a mesma que se vive pra cá. Ser humano é o engano da obra divina. Já vem chegando, achando que determina. Quem é sábio, escuta antes, age sempre na hora. Consciência, preço, agradeço a cada Nossa Senhora. Rogada a mim, com amor e respeito. Recíproco é o efeito, e pelo certo é simples assim. São 24 gramas, uma carreira na moral no fim do abismo. Brincando de roleta russa, precipício é o fim da rua e não existe iluminação. Por isso que girou o tambor doitão. Cê não tem a mínima noção da missão. Tirando a presunção, nunca foi sinônimo de boa intenção. Consolo vira transtorno, o preço já foi pago. Desculpa, mas já tá feito o estrago. Invasão é a nossa missão. É através do som, desse pés pelos papéis. Invasão é a nossa missão. É através do som, desse pés pelos papéis. Invasão é a nossa missão. É através do som, desse pés pelos papéis. Invasão é a nossa missão. É através do som, desse pés pelos papéis.